Azul 4299, formação curso Tango, ponto cota. Pesado, Salvador, Campinas, Terra Bravo, Quilo Papá, via rota do Tono, Peugeot 190, após Pulbave, Peugeot 16, BHZ, direto Chomote, Peugeot 30 e Tite, meu de voo 300, saída da El, Leda Motiva. Decola a pista 10, primeira curva direita, aciona 5011 e o controle 120 decimal 8. Encontra 3259, calma. Papão Lima, Lima Alfa, para o serviço de informação de voo e alerta. Alterna as frequências do centro Recife em 128 decimal 8, que 126 decimal 0 tem um bom lucro. 1288, 2 0. Destaque, voo 095. Portará. 059, visual. Visual. Vamos repouso, pistão 0, vento 1, 0 graus, 0 menos. Repouso, está 3259. Livre pouso, vento 110 com meia dúzia. Livre pouso, tá? 3859. Salvador, graças a Deus, papapá, alto, salvador. foi subvia. Salva XG3000 e matei até a liberação. And the runway do you take off? Okay, stand by, copy 1 minute. Tendo mais para o uniforme, chama agora o centro Recife, 128, décima 8, alterne 121, décima 0. 128, alterne 160, Mike Bravo uniforme, bom dia. Bom. Sete meia da Azul, ali eu tenho visto no zero. O Azul 2796 e Mateu no zero. Vamos agora a operação visual no fim. Chuva apenas nas vizinhas. Foi pro 3304, senhor? Ouvindo, foi para o SAM 3304? Sim, para o SAM 3304. Vamos tomar aproximação. O senhor informa que a operação agora está visual nos mínimos. Chove apenas nas vizinhas. Ok, tem Juliette. Tem da Juliette. Leão, foi para o SAM Juliette. O 0095 com 172, 1320 Campinas, pronto táxi. O 0095 táxi em frente, após taxiway Índia, ponto de espera TOI 1998195, altímetro 0020. 1020 no ajuste, em frente Índia, ponto de espera TOI 295, 1095. Tráfico Salvador, bom dia, gol 2196, acidente da Tango. No gate 08 para Porto Seguro, próximo para Cota. Gol 2196, confirma o horário do plano? Ao 55, teria a saída prevista? Confirme a rota, senhor? É pelo Whisky 50. Geral da Momo, confirmando o destino é Campinas? Porto Seguro. Senhor, de Porto Seguro, saída da El Pidev, ok? Da El Transição Pidev. Da LBDF, grato. 4 no 6, é o 320. Um abraço, paciente. Geral 9970. Aposto táxi, geral 9970. Reportar a taxa. Tapá, Alfa Charlie Mike, Red Copy. Red Copy, Alfa Charlie Mike. Tapá, Alfa Charlie Mike, Clear to Serra, Delta Lima Echo. Yank Kwan, Papel 1, it is initial, then change for 145 and regions. Take off 117, first right turn, abort departure. Scan code 5021, enter the departure control 120.8. 0-0-0-0. Mark this correction. Initially 180, okay? Then change 145. Ending. Usual. Initially flight level 180 and 145. Correct. Confirm that from Dodge, Alpha Charlie Michael. Can we confirm with the power switch? We're boarding out. Affirmative. Choose therapy engine, call tower 118195, Kilonege 1020, Alpha Charlie Mike. 118195, Alpha Charlie Mike. Valeu 4299 na 2, pushback acionamento. Tango Oscar Bravo Eco, autorizado subida para um nível de voo 080, quando possível estimado para pouso. Tá, estimado pouso a 1139. Aguarde. Copiado, pouso 1235, só botando o Oscar Bravo Eco. Bravo Eco. Sai mais para vir antes, quando possível, estimado para pouso. 1230, vai para viagem. Copiado, 1230. Controle 1208, obrigado. Controle bom dia, voo 1095. Voo 1095, contato radar na decolagem. Suba via saída da árvore transição elétrica para o nível de voo 360. Via saída 360, voo 1095. Autorizado pela 9970 via parte principal, taxiway Índia, ponto de espera da piscina 0, torre 1, 1895, altímetro 1020. Pátio principal, Índia, ponto de espera da 1018954, final 9970. Azul 4299 na escuta. 4299. Puxa, deve cobrir a coordenação aqui, após a passagem do Boeing 737 da Federal Acaldo, é ponto de táxi. A ponte federal vai iniciar com a 299. Continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Certo. Salvador, está 3179, pushback saneamento na 612. É, está confirmado, está autorizado o pouso, portanto 3304, que conta a página da pista, por favor. Afirmativo, está livre ponto, pista no 0, vento uma centena, 79, 3304. E as condições da pista? Bom, já, a precipitação já tem uns 15 minutos já. É, certo. Autorizado, 3179. Salvador, 3119, controle Salvador, acione a identificação, deixa eu ver a chegada a ponto para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 020. C20050, deixa eu ver na ponta. 70 ali, meu tenho, meu Deus. Ali, meu tenho, hidrola 970. Tango Mike Bravo Yankee, chama agora o centro Recife, 128, décima 8, alterno 126, décima 0. Mike Bravo Yankee, Recife, 128, alterno 260. Mike. Letra direita, 1211. Direita, 1219, confirma. Táxi via Alfa, porte antes da Juliette. Alfa, da Juliette, da 3304. Nove 970, prendi para decolagem 990, usando uma centena com 79. Iniciado, federal. Você ligou 1095? 1095, controle. Você traz coisa na flor de musto? Hã? Musto? Musto? Mike me põe pra passo que erra a hora. Musto. Copiado, aguarda. 295, 1020, muito obrigado, bom dia, cobrança a nós. A posição prevista o 07, hein? Controle Salvador Federal 9970, bom dia. Federal 9970, bom dia, contato radar da decolagem, sua via sai da Momo, transição Nemim, para o nível de voo 340. 340, Federal 9970, alguma possibilidade de voar Nemim ou Corpo? Faz com relação ao conceito. Faz, obrigado. Oi, bom dia, 4299, pronto, ponto 090. Está 3179, táxi 227, 4 horas, galhão, aliás, confim. Táxi autorizado via Pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, altímetro 1020, 3179. Pátio, Índia, 1895, para decolagem, 3179. 3304, após a passagem do tráfego da companhia, Juliette, portão 07. Após a passagem do tráfego, Juliette, para 07, 3304. Bom, 095, continuo dizendo essa razão de subida. Tem um tráfego agora 12 horas, 18 milhas, rumo UIP 200 Eco, Embraer 121, Xingu. Afirmativo, implementando, line up and reach runway 07, come when you're ready to take off. Alpha Charlie Mike. Via Alpha do plano, Brusque 50, nível 360. Seta Dael, Leda, Bidev. Decola piscina 0, primeira curva direita. Aciona 5045, controle 120 decimal 8. Autorizado 360, confirmado todo o plano, altero ISC 50. Saída da EL, lei da BDEV, cola 110, concurso à direita. 5045, eu transpondo 1208 ao controle para 2196. Tudo bom, siga, vai dar tango Lima, que lugar é? Pode ir, por favor, a Salvador, que é a Delta Lima, é a Salvador, que é a Salvador. A gente confirma o nível solicitado? Funciona até a terminal, após 1105. A gente chegou a 1 minuto. Estão 3179 autorizado. Alinhar e decolar, pistão no zero. Vento uma centena, 629. Ele tem falado, está 3179. Wind up, I'm ready, runway 17, over Charlie Mike. Point in position, in wait, over Charlie Mike. Hold in position, over Charlie Mike. Bravo, flash code. Lima pelo Bravo, pronto, cópia. Sexto, estou no zero, desce para 2, no 10, altímetro no 0, 2, 0, reporte estabilizado. V20, para 2000, mantendo o perfil, já amarelo estabilizado, minha 3, 1. Charlie Mike, it's good to take off runway 17, wind 100 degrees, 07 knots. Clear to take off runway 17, over Charlie Mike. Tango Oscar Bravo Eco, confirma o nível de voo solicitado. Zero Excepcion. Regra de voo instrumento cancelado, aos 1150. Mantenha as condições visuais do combatante Oscar Bravo Eco. Está procedendo com Zero Excepcion. Correto. Salvador, bom dia, gol 1160. Gol 1160, bom dia, controle Salvador, sendo identificação de seu via chegada a Mare para o nível de voo 050, ajuste de altímetro 1020. Via Mari, 1-0-2-0 azul, 5-0-5-0, com 1-1-6-0. Estamos confirmando o Yank, ok? Uma centena, pode mexer com 1-0-5, consegue visual, conteja. Confirma o PLB, o Pátio? Confirma o 04, a Paetã, confere? Foi 1895 para acionamento, 1020 no altímetro, boa viagem. Papa Alfa, Charlie Mike, Radio Contact Ponto Pátio, Flight to Flight Level 180 via Arbor de Pátio. Flight Level 180 via Arbor de Pátio, Alfa Charlie Mike. Controle com a 2 nas voias, pode voar Mótila. 4299 aguarda de coordenação. Center. Controle Salvador, da 3179, dial. Center 3179. Contato radar na decolagem. após 2 mil pés, mantenha a proa até 3 mil pés, após 3 mil pés, voe direto ao teléfono, em atenção ao nível de voo 320 na saída da El Transição Mãe. Mantenha presente proa, 3 mil pés, proa de teléfono, confirma. Sargento, proa de Leda. Proa de Leda. Curva esquerda, aciona 5040, controle 120 decimal 8. Poxa, 6312, retista aprovado 350, conforme, decola da 10, esquerda, pro Caracaju. O controle 208, transponder 5040. Correta, pós-ponto, chama 312. Vamos lá. 2590, controle Salvador, acende a identificação dessa via chegada à Mare. Para o nível de voo 060, ajuste o altímetro no 020. Via 060, via Mare, comando 22590. Papa Tango, Oscar, para ver para o serviço de informação de voo e alerta. Chama o 7528-8, alternador no 26-0. 128-8, alterno. Poderia confirmar a alternativa? Alternativa no 26-0. 2796, serviço radar encerrado, 65 milhas, nordeste de Salvador, sua para o nível de voo 170, chama agora o controle Aracaju, 120 decimal 3. Azul 2796, pressão 170, Aracaju 203, boa. Azul 4299, chama agora o centro de Recife, 125 decimal 1. Alterne 133 decimal 95. Ok, entendeu? 1251, alterno 3395, azul 4299. O 1160 está autorizado a final do procedimento LSF6, estômago 0, separa 2 no pé, livre da restrição vertical em estado, reposto estabilizado. Autorizado é Frey da 1-0, livre da restrição em etapa e vai portar estabilizado o 1-1-0. Utilizando no LS 311. Time 311, chama agora a torre 118 decimal 95. 895. Oi, bom dia, chama 6311, estabilizado no ILS, uma milha do externo. Passando Lima, Quilo Bravo, bom dia, contato radar na decolagem, suba via saída Árvore para o nível de voo 100. Ah, bom dia, eu Sinal vai ser travado, 631. Inicio pouso no 0, vento 080 graus com 59. Papa Alfa Charlie Mike, vetoração para evitar tráfego, curva direita proa 300. Limite caravana para proa 106. Right turn 300 degrees for 309 miles, Alfa Charlie Mike. Alpha Charlie Mike, when possible, inform your estimate time of arrival in San Delta Lima. Our estimated time to arrival in San Delta Lima is 1300. Copy 1300. Azul 2590, desça para 3 mil pés, altímetro 1020, livre da restrição, desça para 4 mil pés, altímetro 1020, reduz a velocidade 230 mais. 4 mil, comando 20, 230. Papa, Alpha, Charlie Mike, clear fly direct to Serra Delta Lima. Clear fly direct to Serra Delta Lima, Papa Charlie Mike, thank you. Certo. 2196, repete táxi. Depois farei. 211. 211 na direita. Então 3179, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. 151-3395, tá 3179. Lima Silva Bravo, vetração para evitar tráfego, esquerda, proa 200. Esquerda 200, Lima Silva Bravo. Passando Lima Silva Bravo, tráfego agora 3 horas, 5.5 milhas, rumo nordeste, passando 3 mil pés, descida para 2 mil pés, Boeing 737. Novembro para a Serra Novembro Índia Oshka, confirme a radial da Altreira. 019. Já se retornou com a Oshka? Não, não, não, 35, prossegui setor noroeste. Sente, cruzado para a Serra Novembro Índia Oshka, via rota do plano. Inicialmente 075, na radial 300, afastado 180 mil, modifica para 105 e prossegue. Recorda 35, vai para o noroeste, aciona 5025, controle 1208. A bordo, preste afirmando, Medlock. Aracionamento, chame tour 1895, altímetro 1020, Ecos Luminando. 0, 2, 0, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Romeu Juliette, 6319. Paulo, gol 2196 para o táxi com 165, a bordo, autonomia 2 horas e 54, alterna Aracaju. 6319, antes da Juliette. 2196, confirma o PAB? 165. Táxi é Pátio Índia, ponto de espera 1895, 1020, 2196. 1020, Pátio Índia, 1895, ponto de espera 2196. Eu tenho de novo após o Boeing da Gol, direto Juliette, portão 02. Tá livre, portão 02? Após o Boeing da Gol, quem tá iniciando o táxi? Após o Pacheco 02. Após o Gol, sim. Solo Salvador, 103663, portão número 9, e um cordial. 295, vamos notar. Oi, bom dia, Gol 1160, estabilizado, na 6190, sem embaixada de trabalho. 1160, tem outro ponto no 0090 graus com 5 nós. Autorizado, pois não, 1160, Gol 1160. Confirma que eu não compreendi essa pergunta. A gente não recebeu nenhuma informação ainda não. Chamei 312, coroa aqui por solo, após o parqueamento do tráfego da companhia no portão 02, à sua direita, inicia a porta de táxi. Aqui, após o parqueamento do tráfego da companhia no 2, pode autorizar o feedback para a minha 312. Salvador, muito bom dia, o TAM 3859 para Curitiba. Salvador, bom dia, 2196, passou o ponto de espera do 10, Globo. 2196, mas é o ponto de espera, aguarde. Mantenha, 9 e meia. Leco, Zulu November, após decolagem, vai manter proa, aguardando coordenação com controle, ok? Então, Salvador, bom dia, Azul 2590 e LS 90. 2590, continua a aproximação, aguardando que está livre. Aguardando, 90. Da 35080 graus com 6219. 1-0, Pascal Baté, nível de voo 340, da El Leda Mótima, decola a pista 0, primeira curva à direita. 5051 responde, o controle, número 208-3663. Então, 1040, aprovando, rota do plano, pelo 10, Pascal Baté, segue conforme, da El Leda Mótima, 10, direita após. 5051, transforma 208, controle de Salvador, 3663. Procedimento correto, aposta pelo táxi, 3663. Pascal, obrigado. Táxi Alfa, parte antes da Juliette. Alfa, ele pode ser Juliette, vamos lá. 2859, pronto cópia? 2859, pronto para cópia. Autorizado para Curitiba, Serra Bravo, Charlie Tango, via roda do plano, Autosilo 21, após Utigir e Uniforme Tango Golf India Romeo, Autosilo 15, Mudão, Autosilo 30, Sorocaba, Alter Alfa 310. Região 360, saída Arbor, transição Alefa, decolagem pistão 0, primeira curva à direita. Aciona 5057, controle 120 decimal 8 para o tanto 3859. Autorizado 360, Salvador 11 a 10, primeira curva à direita, Abor, Elefa, Upezulu 21, Utigui, Upezulu 15, Budol, Upezulu 30, Sorocaba, Uperalfa 310, Transponder 5070 e controle 20.8. Hoje eu transpondo 5057, que é 5057. 5057. Fechamento correto, Pastão, então 3859. Passarinha pronta. Autorizado, voa direto, Cipó, Papatango, Eco, Zulu 9, quando possível, tomado para pouso. Eco, Zulu 9, estimando pouso aos 40 da presente. Copiado, 1240, o estimado pouso. Afirmo, Pro 020, 075, Eco, Zulu 9. Fortaleza. 133 a bordo? Negativo, senhor. 173 a bordo. 73. Copiado, 173, táxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera, torre. 1195, altímetro 1020, chame a 312. Papa Alpha Charlie Mike, contact now, please send 128 decimal 8, keep on level 126 decimal 0. 128 decimal 8, 126 decimal 0. Thank you. Nice flag. Salvador, Azul 2590, Libra da Record, Azul 2590, Alpha Kilo, Patch 3. Alpha Kilo, Patch 3, Azul 2590. Brasileiro, terrível decolagem na 10, 200, uma centena, 8 e 9. Livre decolagem 1-0, gol 2-1-9-6. Ali, mantendo 0, Oxa. Para o táxi 175, 4 horas, alternando com fins. Táxi autorizado via parte principal, táxi Índia, ponto de espera, torre. 1-1-8-9-5, altímetro 1020, para 3663. Então, com o altímetro ajustado em 1020, iremos via Pátio Índia, ponto de espera, 1020, torre 118-95, para 3663. Zulu 96, decolou Zulu 1, controle 120, decimal 8. 208, 2196. Senhor Salvador, muito bom dia, gol 2196, dando 1200, da Euleda Brindev. Sou 2196, contato com a tabela de decolagem, suba via saída da El transição Brindev para o nível de voo 360. Via da El, 360. 2196. Tá, 3859, pushback estacionamento, estamos na 4. Baixa 3859, 1 minuto. Aguarda. Tem livre decolagem 90, vento uma centena com 7 nós. Quando é que fone seu pushback após a passagem do tráfego da companhia Caldas, pós-táxi? É 3859, na escuta? Após a passagem do tráfego da companhia Caldas, quando é que pushback com a equipe de solo pós-táxi? Mas a aeronave vai passear no 03, senhor? Não, senhor. A tráfego da companhia passou na Caldas agora, que está ingressando no ataque Índia. Ah, ok. Tá 3859. É 312, decolou o 14, controle no 208. 208, vem 312. Passou de Salvador, aqui é o Xané 6312, bom dia. Chanel 312, bom dia, contato radar na decolagem, se envolvia para ir da Puca, transição Caju, para onde de voo 350. Puca Caju ao 350, você está com a direto já, autorizado, direto já, após 2, não pede o Chanel 312. Gente, direto já, 6312. A 3663, está aqui no ponto de espera da 10, está pronto. 3663, a linha e decola, pistão da 0, vento, uma centena com 7 nós. A linha decola da 10, 3663. Matango Índia, uniforme, isso, controle Salvador. Matango Índia e Uniforme, isso, prossigo para controle. Só Matango Índia e Uniforme, isso, que desça em condições mais, mantendo separação com o solo para o circuito altitude e circuito de tráfego em Morro de São Paulo. Um atraso conhecido no setor informático, foi sobrevoando o espaço aéreo Plástico, presente ali com a animação com os tráfegos locais. Moral, tá ok, obrigado. Nós chamamos pra copa, obrigado. Olha, olha, Marcelo Paulo, eu fiz uma centena, já 45 milhas de condições de voz, pra prosseguir no 105, estimado, e 1310, olha, Marcelo Bravo. Entra o copo em mim, Marcelo Bravo, regra de voo instrumento cancelado aos 1216. Mantenha condições visuais nível 105, com ocupação de Lima, Quilo Bravo. E para o serviço de informação de voo e alerta, vai alternar as frequências do centro de Recife em 128.8 e 126.0. Tenha um bom voo. Obrigado, Contra 3304, autorizado Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeu, via Eco Zulu 107, nível de voo 360. vai dar uma boa transição elétrica. Decola pistão no zero, primeira curva à direita. Aciona 5044, controle 120 decimal 8. Brasília, Pesula 97360, Arbor Elefa. Circulando no 90, primeira curva à direita, 5044, responde 208, após campo 3, 304. Nível 360, ok? Afirma 3630. Correto, após campo 3304. Sim, são 3304. Da 3259 para o táxi, estamos com 144 a bordo, alternando Porto Alegre com 4:40. Taxa autorizada à direita via Índia, ponto de espera 2895, altitude 1020 na 3259. Índia 1895, muito obrigado, bom trabalho. Da 3259. Da 3 Voo 2196, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. 251-3395, 2196. Flamengo 312, está presente, está autorizado o André com o meu Fox 018. Romeu Fox 018, Flamengo Salvador, bom dia, Azul 2780, sente na informação de uniforme. Azul 2780, controle Salvador, sem identificação, dessa via chegada a Mário para o nível de voo 050, ajuste do altímetro 1020. Certificou, obedecer para o 050, 10, 15 é o ajuste, desse via, Azul 2780. Ajuste do altímetro 1020. 1020, corrigindo. Flamengo 312, chama agora o centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2085, alternado 2545, centro Recife, Ocean 6312, boa. Bom dia, 3859, a linha decola no zero, vento uma centena, com 59. A linha decola da 10, da Encerrado de voo visual, nível de voo 075, está afastado 4,3 milhas norte de Salvador, para entrevista informação de voo elétrico, monitora as frequências de Recife em 2085, alternativa 2545, serviço não dá encerrado. Oscar 3859, decolou 23, controle Salvador 120, decimal 8. 308, obrigado, senhora. Bom trabalho. No centro de si, 100251, alterna 33, decimal 95. Bota confirmar, 251, 3395 para o 3363? Correto. Obrigado. Salvador, bom dia, está 3859, cruzando 1600, Arbor. 359, contato com a Rádio Colégio, se mantenha o 360 via Arbor. 360 via Arbor. Salvador, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, ciente da informação, Uniform. Kilo Serra Lima, aciona identificação. Serra Lima, autorizando a chegada a Mares,